deixando toda malícia. Desejamos o teu amor como crianças renascidas, crescendo em teu fervor. Chegamos a ti, Senhor, pedra viva. Nosso lar, eleita e preciosa, em ti vamos confiar. Ó Senhor, tu és minha luz, em ti encontro a paz. Fomos chamados, somos teus. Na tua graça vivemos e em teu amor sempre seremos. Geração escolhida, nação santa, teu povo. Padecemos por amor, seguindo os teus passos, Cristo nosso Salvador. Em ti encontramos abraços, levando os nossos pecados. Em ti somos sarados, voltamos ao pastor das almas. Em ti estamos restaurados. Ó Senhor, tu és minha luz, em ti encontro a paz. Fomos chamados, somos teus, na tua graça vivemos e em teu amor sempre seremos. Português e worship, acústico e guitarra, triano, sem tune de dois, baby.